tira, aperta, aperta um beck aí, aperta um beck aí, aperta um beck aí. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma um beck aí. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma um beck aí. DJ, DJ, DJ Júnior Salles. Aperta um beck aí, aperta um beck aí. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma um beck aí. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma um beck aí.